Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. 13 horas e 16 minutos, é o seu programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, edição de número 519. Você participa junto comigo pelo 3555-896, pelo 991-248325 ou 991-994662, enviando a sua pergunta, mandando aí o seu comentário aqui pro nosso WhatsApp ou então ligando no 3555-896. No final do programa de hoje tem sorteio de vários brindes, tem convite pro Costelão no Fogo de Chão, tem camiseta personalizada do Expresso, tem lanche e batata do Arceburger, tem almoço no restaurante Mangueira, tem pizza semi-pronta do supermercado Irmãos Duarte, tem também um livro do meu amigo escritor, poeta Vivaldo do Amaral, Poemas que Contam e Encantam. A gente vai sortear no final do programa de hoje. Para participar é só mandar o seu nome e dizer quantos anos o programa Expresso está no ar. 9, 10 ou 11 anos. Nesses 10 anos de programa Expresso, a gente já recebeu ele aqui muitas vezes e está aqui mais uma vez. Tudo bem, Juninho? Prazer estar recebendo você mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer é sempre meu estar aqui. Juninho, o Felipe que eu recebi na semana passada, o Diego de Castro, né, o próprio prefeito, o atual prefeito Laércio. É, acompanharam o programa desde o início, né, Juninho? Você já está quanto tempo como vereador? 6 anos, entrando no sétimo. 6 anos. Então você já veio aqui até antes, acho que, de ser candidato para falar bem de antes, né? É, tá? Desde o início. Conhece a história do programa Expresso inteiro. Com, né, certeza. O Juninho, presidente da Câmara. Juninho, e aí, já deu para dar aquela ajeitada da maneira que você queria na nossa Câmara, no nosso poder legislativo? Ou ainda falta, tem muito para caminhar ainda, Juninho? Olha, eu costumo falar que já deu uma melhorada, mas a gente ainda tem muito que caminhar. Muito para avançar ainda. Muito para avançar. Tem umas coisas que já tá em curso, né? Também que eu quero implantar, que é o sistema onde vai acabar aquela, aquela, né, sempre tem aquela dúvida, ah, protocolou antes, depois, não sei o quê, esse jeitinho brasileiro que às vezes costumam ter, não vai ter mais, né, esse sistema já está em curso na tramitação do edital, tá? O Corpo de Bombeiros, né, o projeto de combate a incêndio, a Câmara não tinha, já implantamos, está só esperando, né, o Corpo de Bombeiros ir lá fazer a vistoria final. Isso é um avanço muito importante, né, até porque a Câmara é patrimônio tombado do município, tem que ter o mínimo cuidado, né, e também já está em tramitação lá, acho que de demorar, tudo é demorado, né, Antônio Cláudio? Ah, na política, né? No Brasil, na é burocracia demais, né, por mais que a gente tenta, né, meio burocrático, mas a gente vai melhorar a transmissão, vai comprar uma câmera nova, que aquela é da idade dos dinossauros. É, a gente falou aqui, né, na última vinda sua aqui. Na, né, última, então. Precisava de melhorar aquele equipamento. Então, já, né, vai melhorar. Tem dinheiro para melhorar? Com certeza. É. A câmera tá, tem um caixa. Depois eu vou até passar para você. Certo. Tem um caixa tranquilo, né? E há uma reclamação muito que a gente tá tendo lá, tá tentando consertar, é a linha telefônica. Já é um problema antigo aí. Né? Isso que acontece, o pessoal não consegue falar, né? Não consegue falar, só uma linha tá funcionando e a câmera tem 3. Que coisa. Né? Então já tô. Pagaram a conta, né? Com certeza. A câmera não deve pra ninguém. Vai que esqueceu. A câmera só funciona uma linha. Né? Mas é um problema assim, tão difícil de ser solucionado, né? Vai ter que trocar um aparelho lá, né? Mas a gente já tá vendo isso também. Juninho, para ficar claro aqui, quando eu perguntei para você se tá do jeito que você queria, né? Você falou, tá caminhando porque tava muito bagunçado a maneira como você pegou, não, porque você tá colocando as suas ideias, os seus projetos, é por isso que tá... Isso, tô colocando as minhas ideias, os meus projetos, né? A gente tem que pensar sempre em melhorar, né, Antônio Cláudio? Sim. Então a gente tá, os funcionários estão todos relocados nas salas. Antes não tinha funcionário, tinha dia na sala do presidente, falta de espaço, tinha um funcionário que trabalhava no plenário, né? Hoje, graças a Deus, todos estão relocados, trabalhando aí e a produtividade é melhor, né? Mas como é que você fez pra realocar o pessoal dentro? Porque espaço não tem, né? Não tem, lá a câmara, quem não, conhece eu, a câmara... Eu não visito a câmara todo dia, eu vou raramente à câmara, mas quando eu vou, observo que é, uma sala da câmara lá pra um vereador tem três vereadores. Três vereadores, né? Que não, eu não fiz? Dá pra ser desse não jeito. Dá. Tinha uma sala muito apertada lá, com divisórias, e a gente tirou tudo. A gente tirou tudo as divisórias, abriu um espaço grande e deu pra remanejar tudo. Gente lá. Bom, isso é bom. É, e o sistema também é bem interessante, né? Interessante. Passou da hora também de ser implantado. Passou, né? Da hora. Ô, Juninho, tem gente aqui já participando aqui. Antônio Cláudio, mande um abraço aí pro Juninho, Aparecida. Valeu, Aparecida, muito obrigado. Abração, Aparecida. Pela sintonia. Guaranese é cada dia melhor, tá dizendo aqui esse nosso ouvinte, mas eu não entendi por que que ela tá dizendo aqui cada dia é melhor. Explica aí pra mim, tá? Pra gente poder entender. Juninho, vamos começar aqui com as perguntas dos nossos ouvintes? Vamos lá. E o pessoal pode mandar pergunta aí pro 991-248325 ou 991-994662 ou ligar aqui no 3555-1896. Antônio Cláudio, bom dia. Bom dia, boa tarde já, né? Ele mandou a pergunta de manhã. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde, Juninho. Gostaria de saber do Juninho, você como presidente da Câmara, ao invés de vocês colocarem mais táxis, táxis é uma polêmica sempre, vocês não tinham que primeiro dar um jeito nos clandestinos que estão trabalhando por conta própria, faz uma conta rápida aí, tem mais ou menos 10, Antônio Cláudio, fazendo corrida, cada um fazendo uma corrida por dia, no final do mês, quanto de viagem eles dão? Só que não faz só uma no dia, tem gente que faz mais, né? Tem até ex-funcionário da prefeitura fazendo, tem até nome, se você quiser, passa até o nome para você. Gostaria que algum vereador olhasse pela classe nossa, pergunta do nosso amigo Luizão do Táxi. Boa tarde, Luizão do Táxi, grande amigo aí, né? Os taxistas estiveram no meu gabinete, se não me engano foi na quinta-feira, quarta ou quinta, se não, né, tá? Já marcamos aí uma reunião com o prefeito na segunda-feira às 17 horas para ver esse problema aí. Realmente que tem taxista que já tá, tem clandestino até com cartão. Distribuindo cartão. Distribuindo cartão, né? E os taxistas pagam imposto, tudo, né? Eu acho que o prefeito deve tomar aí uma providência ou, né, faz logo aí a licitação, né, porque tem que ser feito alguma coisa. Por que que é tão difícil dar essa solução para um problema que não me parece tão difícil assim? Porque desde 2017, 2016, a gente já vem com essa história. Precisa de fazer uma lei, precisa de criar uma lei, precisa de regulamentar isso. Mas se agora tá existindo já tá... tantas pessoas e tantos clandestinos, como o Luizão está dizendo aqui, e a gente acredita que exista realmente, está tendo demanda, né? Tem gente querendo, precisando de táxi, tem que saber onde está o erro e tentar consertar, né? E isso vem sendo, eu lembro que, sei lá, 2, 3 anos você esteve aqui, o Laércio, outros vereadores estiveram aqui, e a pergunta é sempre assim mesmo, por que não se resolve isso? Olha, Antônio Cláudio, agora da nossa parte, a lei já passou. Tá na prefeitura, deve estar em tramitação de edital, né? Agora a parte é da prefeitura, né? Agora, quanto aos clandestinos, só já foi notificado, né? Eu tive até conversando com o Laércio ontem, isso, já foi notificado. Eles já foram notificados? Tem um aí que já foi notificado 2 vezes, né? Mas tem que ter um flagrante. Tem que ter um flagrante. E não tem fiscalização para isso? Né? É complicado, porque até a fiscalização é o seguinte: como que um fiscal vai ficar aí o dia todo atrás de uma pessoa para ver? É uma situação complicada, né? É. Difícil mesmo, né? Difícil. Mas segunda, a gente tem uma reunião com o prefeito, com os taxistas, para ver o que que a gente resolve. É, podia se resolver isso rápido aí, que é um problema que já se arrasta há muito tempo. Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Juninho, é o Marcelo Barreto, que tá mandando esse abraço aqui pra você, viu, Juninho? Abração, Marcelinho. Tem mais gente mandando abraços aqui, o Joaquim lá de Guaxupé, tá ligado com a gente. Alô, Joaquim, bom dia, boa tarde. Boa tarde pro Joaquim. Abração, Joaquim. Antônio Cláudio, queria entender melhor a respeito dos terrenos. Pergunta aí pro Juninho, algumas construções já foram iniciadas nos terrenos. No caso aqui, essa nossa ouvinte está citando aqui o terreno do microempreendedor, né? A grande dúvida é como esses empresários conseguiram terrenos antes da reunião que aconteceu lá no Centro Cultural. por que os mesmos não participaram? Acredito que muitas pessoas se perguntam como é feito esse processo e por que algumas pessoas são favorecidas e outras não. A minha dúvida pode ser de muitas pessoas. Por favor, pergunte para o Juninho. Ela colocou aqui que esqueceu de colocar que esses terrenos são os terrenos aí do microempreendedor, pequeno e microempreendedor. E aí, Juninho? Qual que é o nome dela? Ela, Marcela, que fez a pergunta. Boa tarde, Marcela. Né? Isso aí é uma pergunta fácil de se responder. Né? Na verdade, esses terrenos lá que já estão construindo, na verdade, eles não ganharam esse terreno. Esse terreno foi uma permuta, né, de outras áreas por interesse público. Como a prefeitura estava, né, estava não, né, está a crise em todo o país, tinha os terrenos, então trocou esses terrenos em outra área. Então, na verdade, eles não passaram na frente. Foi uma permuta que foi feita. Esses que já estão construindo, então, não faziam parte dos terrenos que foram... Não, foi uma permuta. É, foi feita a licitação semana passada, né? Acho que foi divulgado, né? E vai ter mais terrenos, né? Porque não... Passou na Câmara também esse projeto, né? Passou. Pedido de abertura de uma nova licitação, né? Isso, novo edital, tá lá de convocação, né? Isso, tá lá, tramitando. É, mas isso aí vai ser rapidinho também, né, gente? Vai ser rápido. Porque é de interesse da população, interesse. Né? Interesse, vai ser rápido. Porque me parece que foram 70 habilitados, Juninho, agora não vou lembrar de cabeça. Acho que um pouco mais de 70, né? Um pouco mais de 70. E sobrou muitos terrenos, muitos ainda. Muitos terrenos, era 150 alguma 152. Coisa, né? Isso. Então tem quase metade aí pra ser doado ainda, né? As pessoas... Inclusive, né, é uma dúvida aí das pessoas, muita gente me procurando aí, né? Pelo novo projeto lá, as empresas poderão concorrer agora, desde que já tenha inscrição de maio de 2019. Ah, tá. Porque o prazo anterior era 3 anos. Era 2 anos. Dois anos. 2016, 2017, né? Isso. 2017, né? Teriam que ser inscritas desde 2017. Isso. Agora já diminuiu bem, vai ser a partir de maio. Isso, até para dar aí uma... Muito bom, já dá uma folga maior, uma, né? Uma folga maior. O Marcelo Barreto aqui tá lembrando você que vocês trabalharam juntos na marcenaria. Foi sim, na marcenaria. É, boa tarde, Antônio Cláudio, parabéns pelo programa, obrigado. É, a Vardeli Bernardes também tá te mandando aqui um abraço, viu? Abração, Juninho. Vardeli. Cristiano da Coab 3, pergunta pro Juninho se ele sabe ou se tem previsão para terminar as obras aqui no campo e nos terrenos dos microempreendedores aqui ao lado da Coab, porque com o perdão da palavra, agora tá uma... Quanto mais mexe, pior fica. Abraço. E aí, Juninho, o que você pode falar aqui pro Cristiano? Que tem previsão? Boa tarde, Cristiano. Já tá em fase de licitação aí, né, para voltar a mexer no campo. R$250 mil que o nosso senador Rodrigo Pacheco mandou, tá? Já deve estar quase iniciando isso aí, né? E do microempreendedor, tá agora com... É, esse chamamento já deve mexer. Logo, logo já começa. Logo, logo, né? Até porque o pessoal já vai começar a construir, já tem gente construindo. Precisa, né? Precisa, né? Aquecer a nossa economia. Aquecer, né? A economia, com certeza. Essa questão do Guarazão, vira e mexe, volta a se tornar uma polêmica, né? E o pessoal lá de cima, lá com as chuvas que ocorreram agora recentemente, o cara assustado, né? Com o volume de terra que desceu ali, né, Juninho? Então, esse é um problema sério, essa terra que desce. É. Né? Já fui até chamado lá. Também já foi lá, já. O pessoal já reclamou, não sou eu que estou. Não, ouvido, não. Não. Essa terra desce ali na. E nem é do Guarazão, né? É do terreno de cá. É, que acaba descendo, que né? Acaba descendo, né? E desce ali pro Novo Horizonte. Mas o pessoal, né, acho que logo asfalta aquilo lá e tem que acabar esse problema, porque. Ô Juninho. Vai dar tempo de terminar isso tudo? Você acredita que a prefeitura vai conseguir terminar Guarazão, Praça do Pontilhão, Praça lá do cemitério e outras obras aí, PSF, creche, pró-infância? Vai dar tempo de terminar isso tudo? Olha, com essa crise que a prefeitura tanto alega que tem, falta de repasse? Muitas dessas construções... São do governo. São do, né, governo. É verba que vem de fora, carimbada isso, então, ali, então, né? Não tem jeito de você dar aquele gás de acabar essa obra, né? A praça do Juninho, né? Como o pessoal chamou no começo, quando ela tava feia, né? A praça da Bíblia, né? Quando tava feia era a praça do Juninho. E agora? A praça da esposa. A praça da Bíblia, né? Faltava uma última remessa e já deve começar as obras, já deve finalizar o mais rápido possível. É, tá bem feinho lá, né, Juninho? Tá. Né? E as demais obras do município, Juninho? Olha, tem que acabar, né, Antônio Cláudio? Eu acredito que, né, tem aí mais um ano e meio, essas obras têm que finalizar, tá tudo dentro dos, né, a prefeitura tá fazendo a parte dela, aí aos poucos o governo tem que ir mandando. E se o governo não mandar, Juninho? Olha, você acredita que o governo vai mandar? Eu acredito, tem que acreditar. É, né? Tem que ter esperança, tem pelo que menos. Ter esperança, né? Porque tem que melhorar, né? A gente tem que torcer, né? Tem que torcer. Tá, porque a gente torce por Guaranésia, né? Então a gente espera que realmente o governo mande, mas eu... Porque Guaranésia tá fazendo o papel dela, né? Te confesso que fico um pouco assustado. Antônio Cláudio, um abraço para você, para todos os ouvintes aí da Pássaro da LFM, tô aqui em Passos, o Jonathan. Gostaria de deixar uma pergunta para o Juninho Capoeira, porque vocês não criam o projeto da Câmara Itinerante? É um projeto que iria ajudar muito a nossa população a colocar os seus anseios uma vez por mês em cada bairro. A Câmara de Vereadores de São Sebastião do Paraíso, inclusive o presidente da Câmara, é o vereador Lisandro Monteiro, fez isso. Mande um abraço aí para o Juninho, para o Laércio, para o Diego, estamos juntos sempre. Estou buscando uma vaga de emprego. Ah, beleza, pode, depois a gente vê isso daqui, viu, o Jonathan? E aí? Jonathan é um grande amigo. Né? E gente boa. Grande ouvinte aí da Pássaro da Ilha, abração, Jonathan. Né? A gente já tá vendo isso aí. Aí é uma coisa complicada porque as transmissões são ao vivo, né? Mas a gente pode ver outras alternativas para a que... Câmara de Gospé deu um bom exemplo, né? Deu. Esses dias não fez uma sessão oficial, né? Esse tipo de audiência pública, mas foi muito boa, pelo menos eu achei. Inclusive eu já conversei com o jurídico nosso lá para fazer uma visita na Câmara de Guaxupé, para ver como que os trâmites, né, legais que foi feito lá. Quem sabe tudo que é bom, a gente tem que trazer para cá. Claro, e é algo que há muito tempo a população reclama, né? Com certeza. E vamos ver se isso sair do papel, eu espero que saia, se a população participa também, né? Tem isso, né? Porque não adianta nada, né? Pedir, depois chegar na hora e nada, o povo não comparece. Antônio Cláudio, gostaria de saber a opinião do Juninho esse tempo todo lá na Câmara de Guaranésia. É uma das piores que temos, está dizendo aqui o meu amigo Nelson Ramos. E aí, Juninho, você acha que essa gestão é pior que a anterior? Já que você pode falar dessas duas, né? Bom, Antônio Cláudio, eu procuro fazer o meu trabalho, né? Sempre pensei assim. Agora, a população tem o direito de pensar, né, até a opinião dela, né? Mas eu faço o meu trabalho. Posso falar só por mim, né? Não tem como eu falar pelos outros. Você pode falar por você e pela Câmara, porque você é presidente da Câmara, né? Mas o que eu posso te falar é que a mesa diretora, né, é uma mesa diretora ativa, que isso aí se cobrava muito, né? Hoje ela é ativa, tá? E eu acho que cada um do seu jeito deve colaborar. Se você colocar aí as duas, a anterior e essa, qual é a melhor na tua avaliação, Juninho? Olha, Antônio Cláudio, não tem como colocar na balança. Na verdade, são estilos diferentes. Qual é o estilo dessa? Né? Essa eu digo que é mais popular, mais do povão. A outra era mais, né, vamos dizer assim, mais técnica. Assim vou usar então o mesmo termo que eu usei aqui na entrevista do Vivaldo. Essa câmara, ela é mais de perfumaria? Ela gosta de aparecer mais? Essa? Não, diferente. Diferente? Você acha que ela trabalha mais que a anterior? A questão nem é trabalhar mais. Mas essa câmara, veja. Essa, você pode ver, muitos ali não divulgam o trabalho. Então, são poucos os que divulgam. Poucos os que divulgam. Vamos lá, vou pensar aqui, Juninho. Felipe Laudade, Thiaguinho da Prata. Tem mais algum ou tô enganado? Só vocês três, né? Cada um tem seu jeito de trabalhar, né? Eu gosto de divulgar o que eu faço. Você escreveu no teu Facebook recentemente: quem trabalha tem o que mostrar. Minha agenda é resultado. Foi indireto pra alguém ou não? Não, eu faço o meu trabalho. Às vezes sou criticado, né? Mas eu gosto de mostrar o resultado do trabalho que tá acontecendo. Uma das críticas que fazem a você é a seguinte: posso falar com você normalmente? Pode falar. Claro. Uma das críticas que fazem a você é: qualquer coisinha que tem em Guaranésia, Guaranésia ganha, o Juninho tá lá. Trabalho do Juninho, o Juninho conquistou. Como é que você vê essas críticas, Juninho? Não é que o Juninho criticou, é que o Juninho é ativo e tem um grupo político que trabalha com isso aí. Então, quando você coloca lá, não é só o Juninho, é o Juninho. Não, é o grupo político dele. Né? Muitas coisas é do Juninho, mas a maioria é do grupo político. Ó, é que a gente mostra o resultado. É, você diz sempre lá nas suas postagens, né? Pergunta aí pro Juninho se tem previsão para arrumar a rua aqui no BNH. Desbarrancou, Antônio Cláudio, no córrego, no famoso córrego do Escorrega. Olha, já faz um tempinho, viu? E a mesma está, inclusive, impedida, Antônio Cláudio. Pergunta para ele, é o Marcelo, seu amigo, Marcelo Barreto, que trabalhou junto com você, ex-companheiro de trabalho. Ah, Marcelo, essa demanda já tá lá com o prefeito, né? A gente está estudando aí a melhor forma de mexer, né? Mas pode ficar tranquilo que já está lá na sala do prefeito essa demanda aí. Inclusive o BNH, eu estou sempre lá, inclusive pelas passagens clandestinas, que é reclamação direta muito, que eu tenho. Né? É, eu também recebo bastante reclamação. Então. Ô Juninho, mais uma pergunta aqui, o ouvinte, deixa eu ver o nome dele. Na verdade ele não está fazendo a pergunta, ele está afirmando aqui. Se ele colocou o nome aqui, o Flávio. O Flávio disse o seguinte: Antônio Cláudio, o Juninho é gente boa demais. Olha, mas o povo de Guaranésia já está cheio de conversa, viu, Antônio Cláudio? Você acha que a população, vamos dizer que nesses primeiros dois anos, né, dois anos e meio de mandato, aguentaram as pontas e agora está começando a reclamar mais? Eu pelo menos tenho percebido isso nas redes sociais, gente. Eu tenho visto muitas críticas nas redes sociais. Você está percebendo isso também ou eu que estou com um olhar um pouco crítico? Não, na verdade, Antônio Cláudio, as pessoas começaram, né, e isso é bom, eu digo que isso é bom, a acompanhar a política. Antes, tudo passava despercebido, né? O pessoal ia só na época de eleição, queria votar, né? Mas agora o povo está acompanhando a política, isso é bom. Mas a cidade, né, dentro das suas possibilidades e limitações, está caminhando bem. Antônio Cláudio, forte abraço a Juninho. Gostaria de saber se a prefeitura irá substituir as lajotas deterioradas nas vias públicas, pois está uma vergonha, Antônio Cláudio. É o Marcelo Rosa. Tá, Marcelo, sabendo de algo, Juninho? Abração, Marcelo. Grande aliado aí também na luta, né, por acessibilidade do nosso município. Essas lajotas é um problema. Tem muitas ruas aí que realmente tem que trocar essas lajotas, né? Mas eu vou estar levando essa demanda aí pro prefeito, Marcelo. Você tem levado muitas demandas ao prefeito? Muitas. Que áreas que são essas demandas, Juninho? Quais são as principais? Olha, Antônio Cláudio, eu sou procurado em várias áreas. Então não tem como eu te falar, é isso, é aquilo, né? Saúde? Saúde. Imagino eu que seja uma das também principais. Tapa buraco nas ruas também. Tapa buraco, né? Parte da cultura. Você é muito ligado à cultura, né? Então, muitas coisas, né? É por isso que eu não faço agenda. Se eu fosse fazer uma agenda, eu sou vereador de bairro, tá? O vereador de bairro, querendo ou não, trabalha dia e noite. Isso foi indireto. Geraldo da Prata, Antônio Cláudio, boa tarde. Mande um abraço aí pro Juninho a respeito da Câmara Itinerante. No começo do mandato, eu fiz um requerimento para a mesa diretora para fazer reuniões nos bairros. É o Geraldo da Prata, nosso amigo Geraldinho. Tá mandando aqui, tá passando essa informação aqui pra gente. O Giovanni quer responder, o Geraldinho? Ele falou o quê? A respeito da Câmara Itinerante, no começo do mandato eu fiz um requerimento para a mesa diretora para fazer reuniões nos bairros, está dizendo aqui o Geraldinho, vereador Geraldinho. Então, a gente pode até ver agora, né, com mais serenidade, que no começo do mandato era a outra mesa, a outra mesa, né? Então agora já tem que refazer esse requerimento. Faça então, Geraldinho. Parabéns, Juninho, sempre atento aos pedidos nossos, um dos poucos vereadores aí a verificar o andamento do poliesportivo, tá dizendo aqui o Giovanni Moraes. Giovanni tá trabalhando lá agora, né? Isso, tá lá. Não, olha, o poliesportivo tem que ser conservado, foi uma luta muito grande pra gente conseguir, né? Vamos dizer que isso é uma vitória de Guaranés, esse poliesportivo. Então tem que ter uma manutenção, são coisas poucas, né? Mas tem que, e eu tô sempre lá levando essas demandas pro prefeito. Juninho, eu vejo você, eu acompanho teu Facebook lá, você participa de todos os eventos aqui da cidade, está presente em vários locais, nas construções, nas obras, isso a gente posso ter várias críticas ao seu trabalho como vereador, não como pessoa, mas como vereador, mas nessa parte realmente você está sempre presente. Fiscalizar, pelo menos eu percebo que você está sempre presente. E esse é o papel do vereador, né? E nem todos fazem isso, Juninho. Com certeza, Antônio Cláudio. E você lembra, né? naquela entrevista, quando eu fui reeleito, né, antes de eu assumir o outro mandato, eu falei que esse uma falha minha, erros no primeiro mandato. No primeiro mandato. Sim. Né? Eu procurei consertá-lo, inclusive na pratinha, né, na queima do alho. Eu tinha compromisso sábado e domingo, né? Peço aí desculpas aí aos meus amigos da pratinha, que eu tenho muito carinho por lá, né? Mas na sexta eu fui lá, tava tendo muitos problemas lá, eu fui lá fiscalizar. É barraquinha sem alvará, dando problema, eu tive lá, tá? Pra fiscalizar. E levou a reclamação para o prefeito? Levei a reclamação para o prefeito. O prefeito resolveu o problema? Ah, resolveu. A maioria das demandas que você leva o prefeito consegue resolver o problema, Júnior? Olha, sempre que tá no alcance dele, né, ele resolve. Tem coisa que não... A gente também tem que entender que não é tudo, né, que... Que consegue, né? Consegue. É, Antônio Cláudio, boa tarde. Creio que eu que já foi questionado porque não ouvi desde o começo da conversa, mas como é feito sobre a redução de salário dos vereadores, como foi feito em outras cidades? Caso já tenha falado sobre isso, eu gostaria de saber somente. É a Elaine que está mandando essa pergunta. E aí, Juninho? Para reduzir tarde, o salário Elaine. Dos vereadores, como faz? Olha, eu desde que o primeiro dia que eu fui eleito, eu sempre falei que o salário do vereador é muita responsabilidade, né? Para a Guaranésia tá bom, porque no vereador você chega, né? Agora, você chega no deputado? Não. Você chega no governador? Não. Inclusive o Zema teve uma reunião em Juruai que chegou lá, entrou o prefeito, entrou o deputado, assessor, vereador, ficou de fora. Não tiveram acesso. Não tiveram acesso. Governador. Né? Você chega no senador? Não. Agora, o vereador, você tem o número dele, você tem o endereço dele, você chega, tem a câmara atende. Então, o que precisa é cada vereador fazer o seu papel, trabalhar. Né? É isso que eu acho e eu sempre tive essa opinião. Não, é isso, é inegável. O Juninho sempre respondeu dessa forma aqui, apesar que eu não concordo, mas sempre respondeu dessa forma. É, ela está questionando aqui, Juninho, no caso, para fazer a redução dos vereadores, tem que partir um projeto da mesa diretora, né? Da mesa diretora. É, mesmo que seja feita aqui uma baixa assinada em Guaranésia, todo mundo leve lá, a gente consiga 10 mil assinaturas, se não partir esse projeto da mesa diretora, nada feito. Não, tem que partir da mesa, passar, votar em plenário. Então, mas se caso houver uma baixa assinada e levar para a mesa diretora aceita colocar isso em pauta? Tudo será estudado. Muito bem. Antônio Cláudio, boa tarde. Gostaria de saber qual o projeto real para o Parque do Trevo. Ruas esburacadas, mato alto nas ruas, uma praça que nunca existiu, Antônio Cláudio. E aí, será que vai dar tempo ou vai ficar para o próximo mandato? É o Renato que está mandando essa. Boa tarde, Renato. O Parque do Trevo é um problema sério, seríssimo, né? Inclusive, na verdade, aquelas ruas com aquelas paralelepípedos, né? Além de ser muito, como se diz, muito aclive, né? Aclive, declive acentuado, escorrega, as ruas estão tudo esburacadas. Como ele disse, é que lá teria que um asfalto. Né? Refazer, né? Gente? Refazer. E o valor disso é muito alto. É muito então alto. Os moradores do Parque do Trevo vão ter que continuar convivendo com isso. Tem que dar uma melhorada, ou tira as pedras e recoloca. Tem que dar uma melhorada. Pelo menos para ter uma dignidade, né? Agora, eu não posso falar que vai arrancar aquilo lá e pôr asfalto, porque é difícil, né, Antônio Cláudio? Isso não vai acontecer. É, Antônio Cláudio, aproveita que vocês falaram sobre o tapa-buraco. Olha só na frente da minha mercearia, Antônio Cláudio. Tá mandando aqui a minha amiga Tamara, né, esposa do Anísio, ali da mercearia Silva. Olha, não tem jeito nem de lavar, Antônio Cláudio, joga água e fica o barro. Tá mandando as fotos aqui, Juninho. Infelizmente o nosso ouvinte não vai poder ver, mas é uma realidade em vários pontos aqui. Já passei lá. Então você já passei lá, sei quem é. Né? Olha, já foi feito aí um pouco de tapa-buraco, tá? Finalzinho de julho. Final de julho deve recomeçar, né? Novamente está buraco. Tem também uma reclamação aí lá da Luiz Menquilo Neto, que eu tive lá pessoalmente, tá? Não adianta estar pro buraco lá, tem que ser recapeamento na última quadra, né? Porque eu tive lá, eu vou te falar, até para passar de carro não tem como. Vai ficar difícil de fazer. Fica então, difícil, né? E fui também no 25 de dezembro, tirei foto das ruas, tudo, mapeei a rua, todo 25 de dezembro, levei pro prefeito e mostrei pra ele não gastar com tapa-buraco. Não adianta, Antônio Cláudio. Lá não, ele não tem que arrumar um jeito de recapear. Né? A rua Luiz Minquilo Neto é a última lá do renovação, né? Luiz Minquilo Neto, não. É pra cá, né? É, né? É a última lá rua, é Miguel Moreno Lessa. Mandaram uma foto esses dias pra trás de um tapa-buraco que fizeram ali. É a segunda. Rua, eu sei o que é. É a segunda. Mandaram uma foto de um tapa-buraco que fizeram há uns inclusive, dois meses atrás, não adiantou nada, a água já levou embora o tapa-buraco. Inclusive nessa rua lá, eu não sei se eu estou enganando, mas eu acho que é nessa rua mesmo. Mora um cadeirante lá embaixo que ele tem que subir o morro porque o ônibus não desce lá. É. Difícil, né? Difícil. Até o caminhão do lixo também não desce, tem que buscar lá embaixo o lixo. Juninho, essa é uma questão aqui que eu já abordo desde o começo do programa Expresso. Nunca obtive. Sempre o pessoal vem, fala que vamos estudar e nunca vi nenhuma ação. Às vezes sim, alguma limpeza. Acho que na administração passada do João Carlos ele fez uma grande limpeza lá. O Laércio também no ano passado, no ano retrasado, também fez uma grande limpeza, que é a questão do Córrego do Brito. O problema é que vocês que têm ali a atividade já convivem isso há muitos anos, né? Tony Cláudio, por favor, pergunta para o Juninho se tem algum projeto para canalizar o Córrego do Brito, porque o mau cheiro é demais, Tony Cláudio. Olha, passo por ali, passo até mal. Sandra que está perguntando. Boa tarde, Sandra. Olha, o Córrego do Brito, ninguém mais do que nós, né, da capoeira, quer que dê um resultado aquilo lá. Tá? Mas é o seguinte, até 2021, tem uma lei que todo município vai ter, né, tratar o esgoto. Vai não ter que tratar. Mas não vai conseguir, né, Juninho? Vamos falar a real para o nosso ouvinte, né? Mas vai ter que dar vai início. Estar entre essas cidades. Não vai conseguir. Vai ter que dar um. Você acha que Guaranésia vai dar isso mesmo? Precisa. É uma questão de precisar, Antônio Cláudio. Ah, eu concordo. Já deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Há muito tempo. Na época do governo, até Silvio Dias ele já queria fazer isso. Até né? Por que os vereadores nunca votaram isso? Porque isso aí vai dar um aumento muito grande na conta de água. Sim. Pesa no bolso do consumidor, bolso o consumidor não vota, não vota nos vereadores. Esse é um grande problema. É um grande que a gente problema, tem, né? Mas é necessário. É questão de saúde. Sim. Né? Ó, o Ricardo quer saber das calçadas de Guaranésia sem condições. Antônio Cláudio, tem que ligar, né, que tem lugar que os pedestres têm que andar na rua. Não tem um ou dois, não, tem vários lugares, né? Ah, isso aí é uma briga constante minha. Pelo menos no centro da cidade. Teria que ter esse bom senso, né? Eu fui lá na festa, vi lá a barca montada em frente à rampa. É, você colocou até no Facebook. É bom senso, no né? Grupo Expresso, né? É bom senso, né, Antônio Cláudio? Eu não quero que vá lá, que desmanche a barca, é uma festa beneficente, né? Mas bom ter um pouco de cuidado, né? Juninho, você que sempre levantou essa bandeira aí do cadeirante, né, das pessoas com necessidades especiais, você acha que você cumpriu o teu papel direitinho nessa defesa? E se você não cumpriu, por que isso aconteceu, Juninho? Olha, Antônio Cláudio, tivemos aí muitos avanços, tá? É lógico que a luta tem que continuar aí, mas já tivemos muitos avanços, né, em relação às praças, que foi uma briga danada para fazer aquelas rampas lá, né? Muitos locais que hoje tem rampa, não tinha. Hoje, cada comércio que se faz, eles se preocupam em colocar rampa. Antes não tinha isso. Agora, as vagas que eu tanto lutei, né? Inclusive, eu tinha até um problema lá, esses tempos atrás, na vaga lá, porque não tinha placa. Já colocou na Câmara, vai colocar no Sicoob, vai colocar no Banco do Brasil, na Prefeitura, em vários pontos aí, uma vaga para deficiente físico e para idosos, isso é um avanço. E o conselho, né? Sim, que foi criado recentemente. Esse conselho aí, eu estando como vereador ou não, futuramente vai trabalhar muito nessa parte. Tem que funcionar, é uma conquista, né? Tem muito funcionar. Conselho aí que não funciona. Ah, mas né? Esse aí eu tô acompanhando. O Juninho, por exemplo, as calçadas, né? As calçadas. Até houve o avanço, conseguiu, mas continua do mesmo jeito. Tem mesmo lugar, jeito, meu, não que... passa. Não passa, Antônio Cláudio. Que nem o pedestre consegue nem subir pedestre. Nas rampas. Né? Nem o pedestre. Inclusive, ontem eu ainda falei com o engenheiro da prefeitura, o Jefinho, né? Abração pro Jefinho. Pra ele ficar de olho aí na fiscalização, principalmente dos loteamentos novos, né? De construções novas, pra não fazer rampa pra carro. Que eles fazem a rampa pro carro na garagem, não pro pedestre. Tem que ter essa fiscalização. Tem, né? Que ter. Tem que ter mesmo. Vamos fazer uma paradinha aqui no intervalo comercial. Antônio Cláudio, um abraço aí pro Juninho. Pede pra ele comentar. No Parque do Trevo nunca teve praça, Antônio Cláudio, mas tem placa com o nome de praça, projeto de vereadores. E aí, Antônio Cláudio? O Vivaldo Amaral. A gente faz essa perguntinha daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Conversando hoje com o presidente da Câmara aqui de Guaranés, o vereador Juninho Capoeiro, José Osmar Júnior. Juninho, tá chegando mais gente reclamando aqui de ruas esburacadas. Nessa questão aqui já até ampliado o problema. Além da rua tá esburacada, o morador da casa de cima, água escoa tudo aqui para minha casa, Antônio Cláudio. Água de cavalo, fez buraco, os carros desviam, quase entram no passeio. Hoje teve até briga aqui na rua, Antônio Cláudio. Ela tá fazendo uma reclamação séria aqui, né? Tá brava aqui, muito mau cheiro. Isso é todo dia, viu? Será que algum dia alguém vai conseguir resolver o problema, solucionar o problema? Rua Aristides Torres, né? Acabou de enviar aqui o endereço, Rua Aristides Torres. Não vou colocar o número aqui, não, no ar, mas vou te passar aqui depois para você dar uma olhada aí. Nessa questão, viu? Já até pediu aqui, Juninho, ó. Manda passar lá pra ver, viu? Pode deixar, vou pegar o número. Você dá vou direto aqui, na, né? Vigilância sanitária. Muito bem, muito obrigado, Juninho. A gente agradece aí. Juninho, você teve recentemente lá na construção da quadra coberta, né? CMEI Tereza Cristina. E você escreveu lá, uma conquista do vereador Juninho Capoeira. É uma conquista do Juninho Capoeira ou é do grupo, Juninho? Olha, Antônio Cláudio, lá é uma conquista, né? Minha, do Laércio e do nosso grupo político, junto ao senador Rodrigo Pacheco. Eu tenho a maior afinidade com o Rodrigo Pacheco, né? Até porque eu, né, fui até o responsável pelo apoio na ligação. Tá? Tô sempre com ele. Então, isso aí vai ser uma benfeitoria muito grande para toda a população, né? E eu fui o pivô dessa, né, dessa emenda aí. Antônio Cláudio, boa tarde. Fala aí com o Juninho aí. Pelo jeito, ele não é a favor da redução do salário dos vereadores, mas ele é a favor dos mesmos terem outro trabalho e ir na Câmara só de passagem? Pergunta aqui do meu amigo Ailton Gonçalves. Boa tarde, Ailton Gonçalves, abração. Olha, eu vou dar a minha opinião sobre da minha pessoa. Eu sou único e exclusivamente para exercer minha função de vereador, tá? Por isso que o Antônio Cláudio falou que eu estou sempre nos eventos, nas obras, né? Só se eu tiver outros compromissos, tá? Então, aí vai da consciência de cada um, né, Antônio Cláudio? E até da população de avaliar isso quando for votar, né? Porque eu, particularmente, eu não tenho outro trabalho e fico só por conta da população, inclusive na Câmara. Você hoje é um vereador profissional? Eu diria que profissional, né? Eu acho que eu tenho que ser profissional em tudo que eu faço, né? Principalmente quando se está tratando, né, de servir a população. Então eu tenho que ser profissional. Mas o político, ele não está político, ele não é político para sempre? Essa história, você não acredita muito nisso? Antônio Cláudio, eu vou resumir isso aí. Se você arruma um serviço por contrato, durante aquele tempo que você está no contrato ali, você não vai ter que dar o melhor de si? Sim, claro. Na política é a mesma coisa. Você não pode pensar, né? Ah, se vai renovar, se não vai renovar. Durante o tempo que você está ali, você tem que trabalhar e dar o melhor. Eu penso assim. Durante os 4 anos durante lá, os você quatro tá fazendo anos. E dedicando, né? Exclusivamente àquele trabalho. Com certeza. Trabalho. Aí chega amanhã ou depois, é o povo que escolhe. Ah, não quero mais o Juninho. Tranquilo, eu saí de cabeça erguida, do jeito que eu entrei. E com um bom pezinho de meio, né, Juninho? Se soube guardar o dinheiro. Bom, eu tenho os gastos, mas a gente também tem que ser um bom administrador, claro, né? Claro, claro. É por isso que eu tenho aqui a minha companheira Silvana nessa parte. Tá vendo? Ela que cuida. É ela que cuida. Antônio Cláudio, mais um ouvinte falando da questão do salário aqui de novo, vamos lá. Antônio Cláudio, sobre a questão dos salários dos vereadores, falado agora há pouco, o vereador pode ter outro cargo, não pode? Basicamente a mesma pergunta aqui. Então, esse valor para uma cidade com o número de habitantes de Guaranés acaba sendo muito alto, não é? Wagner Liberto está dizendo aqui, a opinião do Wagner Liberto. Boa tarde, Wagner. Respondeu, né? Eu acho que é, viu, o Wagner, mas não sou o dono da verdade. Antônio Cláudio, um abraço para o Juninho. Vou voltar aqui na pergunta do Vivaldo. Antes da gente ir pro bloco comercial, a gente falou que iria começar com ela, acabei pulando a sua aqui, Vivaldo, me desculpe. Antônio Cláudio, um abraço pro Juninho, pede para ele comentar lá no Parque do Trevo. Nunca teve praça, Antônio Cláudio, mas tem placa com o nome da praça. Projeto de vereadores, e aí? Vivaldo, eu vou ver isso aí certinho com o prefeito, tá? Porque também não posso responder uma coisa, né? Aqui meio por rumo. Mas eu vou ver o pé que está e dou uma resposta, porque quem me conhece sabe que eu não fico enrolando ninguém, não. Né? Aí a resposta que ele me der, eu passo aí pro meu amigo Vivaldo. A saúde do povo em primeiro lugar. Câmara de Guaranésia devolve R$70 mil à prefeitura para suplementar, né, na área de saúde. Manchete de jornal circulou, não sei se circulou semana passada aqui em Guaranésia. A Câmara está devolvendo dinheiro já para a prefeitura? Antônio Cláudio, eu estive lá na prefeitura na quinta-feira, né? E me sensibilizei aí com algumas coisas que tinha pendência aí na área da saúde e devolvi R$70 mil, né? Teve uma repercussão grande, né? Inclusive na Câmara, não é para devolver, não sei o quê, mas é o seguinte, 2017 devolveu tudo, 2018 se devolveu tudo, eu devolvi apenas R$70 mil, né? Eu tenho aqui, eu estudei para devolver isso. Eu tenho aqui o saldo da Câmara em 31 de maio. R$337.863.16. Isso aí não fazia a menor diferença para a Câmara hoje. Dava para devolver. Dava para devolver, né? E é isso aí. O que eu puder ajudar na saúde, eu acho que o povo está necessitado na área da saúde. O Laércio não está cuidando direito da saúde? Tá cuidando, mas a demanda de saúde nunca acaba, Antônio Cláudio. Né? E já digamos aí que 80% dos exames, cirurgias e consultas que estavam atrasadas, quando ele assumiu, já foram sanadas. Né? Tá colocando em dia, mas vão surgindo outras. Ele vão tá surgindo conseguindo outras, ele tá. E que parar tá isso conseguindo aí, atender a demanda? Atendendo, né? Sempre vai ter uma reclamação ou outra, mas isso é recorrente de todo município, né? Mas eu vou te falar uma verdade. Guaranés, comparado com outras cidades aí que eu ando. Tá? Mas essa é uma história que eu já ouço há bastante tempo também, gente. Dos 10 anos de programa expresso aqui, todos os prefeitos que passaram nesses 10 anos, todos os vereadores falam a mesma coisa. Se comparar Guaranés com outras cidades, Guaranés é um paraíso. Se a gente pergunta para o vereador da outra cidade, ele vai falar. Não, não é um paraíso. Não, é melhor do que as outras cidades. Não, mas é quando melhor. Eu pergunto para um vereador de Guaxupé, principalmente se for de situação, ele fala a mesma coisa. Ah, se for comparar outras cidades, Guaxupé está muito bem. Mas agora, não está bem, porque a população vive reclamando. Isso é normal, né, Antônio Cláudio? A saúde é um saco sem fundo, né? Por mais que você investe, tá? Mas eu acho que está no caminho certo. Logo sai aquele PSF do Renovação, né? O prefeito tanto é que ficou preocupado. Né? Isso não é, tô puxando saco dele, não. E eu, graças a Deus, não tenho rabo preso com ninguém. Mas o prefeito, preocupado, colocou funcionar no poliesportivo provisoriamente para atender a demanda, né? Então eu acho que a saúde, ela tá caminhando no caminho certo. Você acha que demora muito para terminar aquele PSF lá do Renovação? Não tem uma previsão? Não, a previsão... Pelo que você conversa aí com o pessoal, né? Não tem previsão ainda, não. É. Né? Que tudo depende da verba que vem, né? Esse é o problema. Esse é o problema. A tal da verba que vem, Juninho. É. Que tá deixando nossa cidade parada, né, Juninho? Já que o Juninho fiscaliza na cidade, vem no parquinho aqui da Coab. O Nelson também cobra esse parquinho da Coab. Deve fazer uns 2 anos e ninguém resolve. De todos os vereadores que passam aqui, falam que vão olhar e até hoje nada. Até o prefeito, já cobri até o prefeito e não resolveu o problema. Pede para devolver nossos brinquedos, nossos filhos nunca brincam. Não tá nem arrumado, né? Tem que fazer o outro, Antônio Cláudio, tá dizendo aqui o Nelsinho. Então, a maior reclamação que tinha antes, né? Era a situação, né, Andu? Era a situação. Estado dos brinquedos. Que agora foi sanado, né? Tirou. Tirou, acabou. E aí, né? Não colocaram. Aí agora surgiu a nua, que eles querem, mas não é só lá não, é lá, outro lugar também, lá na Praça Gaí, né? Eles querem que recolocam, né? Mas, no momento, né? Não é tão prioridade, né, Antônio Cláudio? Pelo que nós estamos passando, mas com certeza pode ficar sossegado que mais uma vez eu vou levar essa demanda aí pro prefeito. Inclusive eu tenho uma, né, uma munícipe lá ativa nessa parte do parque, que é a dona Lourdes. Abração, dona Lourdes, né, que sempre tá me cobrando, né. Ô Juninho, já que você fiscaliza, né, como ele falou, e eu também vejo isso no teu Facebook pessoal lá, você sempre tá postando fotos de vários pontos de Guaranésia. Às vezes estamos com puxão de orelha do prefeito. É, né? Tá em muito lugar. Ô Juninho, e a questão financeira do município? Você também tá fiscalizando? Como é que tá a saúde financeira do nosso município? Porque o que eu ouço, eu não sou nenhum expert no assunto, o que a gente ouve na rua, é que a situação está muito difícil. Está crítica, tem dívidas com fornecedores, isso que eu ouço na rua. Como é que tá? Esclareça aqui pro ouvinte da Pássaro da Ilha FM. Tá boa, tá tranquila? Ou não, realmente existe muitas dívidas com os fornecedores? Não, tô tranquila, não vou falar que tá, porque, né? Mas tá dando para pagar os servidores, que isso é importante demais. Importantíssimo. Tem famílias. Sim, ainda mais com o número de servidores que a gente tem. Né? É a maior empresa de Guaranésia, o maior empregador de Guaranésia é a prefeitura. Se deixar de pagar esses 600 funcionários hoje, não sei quantos são, né? Mas deve passar de 600 fácil. Imagina, quebra a cidade, né? Quebra a cidade, né? O governo ainda deve os 6 milhões e meio, né, para Guaranésia, que cai lá um dia lá também devido a sequestro do FPM. A partir de julho, acho que esse problema do sequestro já deve melhorar. A partir de julho. Por que que sequestra, Juninho? Problema de INSS. Não depositar? Anteriores, aquelas dívidas. Que vem se arrastando. Que vem se arrastando. Né? Então, o governo nunca perde, né, Antônio Cláudio? De jeito nenhum. O governo nunca perde. Então, tá? O município financeiramente não está na beira do abismo. Mas tá tocando. Quantos passos faltam para chegar no abismo? Não, falta muito. Falta, né? Muito? Falta muito, e vamos rezar para que não chegue. Não chegue, né? Vamos torcer. Elias de Guaxupé, o Elias fez uma pergunta que até inclusive essa semana alguém me procurou para questionar isso aqui, para levantar essa bandeira, Juninho. Eu quero que você levante essa bandeira. Não é só do Juninho, não, mas eu acho que é de toda a população de Guaranésia, que isso aqui já virou um absurdo, que é a questão do nosso velório municipal. Né, o Elias de Guaxupé está dizendo o seguinte: Antônio Cláudio, a minha avó faleceu e foi velada em Guaranésia, mas só tem duas salas e já estava ocupada. Aí teve que pôr ela de fora, né, ali no meio, onde eles estão colocando, quando infelizmente falecem três pessoas no mesmo dia. Será que não está na hora de fazer outro velório, de aumentar, de ampliar, de reestruturar esse velório? Elias, já passou da hora, né, gente? Passou da hora, esses dias todos aí. Teve essa semana? Foi essa semana que teve esse caso? Eu não sei se foi meus sentimentos primeiro aqui pro Elias, se foi essa semana que aconteceu, mas eu acho que essa semana teve três velórios. Três, esse tempo atrás teve também aí, até uma grande amiga nossa aí, né, dona Valdelina, nada, né, senhorinha, a família ficou no corredor lá fora, né, inclusive eu e o Osmar já apelamos até pro deputado, e o vereador Osmar já mandamos aí um ofício pedindo uma emenda pro deputado Emidinho para aumentar e reformar esse velório. Se você fosse prefeito de Guaranésia, Juninho, ao invés de investir ali na Praça do Pontilhão, você investiria no velório? Olha, Antônio Cláudio, são verbas distintas, né? É. Mas, se tivesse ao meu alcance, sim. A prefeitura não tem dinheiro para investir no velório ali? Dinheiro próprio ali? É, dinheiro mais das obras. Recursos próprios não tem, gente? Hoje os recursos próprios estão meio escassos. Não tem recursos, né, próprios. Estão meio escassos. Hoje os recursos próprios não existem. Ó, Antônio Cláudio, eu estou com uma cirurgia de urgência desde janeiro, Antônio Cláudio. Fui falar com a secretária de saúde, a nossa ouvinte que está dizendo que ela foi muito grossa. Não sei, a Ana Cristina, será? Eu conheço bem a Ana Cristina, pelo menos comigo, ela sempre me tratou muito bem, dona Josefina está dizendo aqui. Mas vou perguntar isso aqui para Ana Cristina, viu? E em relação à questão de cirurgia, a gente vê que tem muitas cirurgias aí atrasadas, né, gente? Sim. Mas você dizendo que houve esse avanço aí, mesmo assim, continua. Não, continua. Né? Até porque surgem novos exames, novas cirurgias. É, mas depois vamos... você passa o nome, o endereço dela, ou o telefone. Pergunta pro Juninho, por favor, a prefeitura só vive de do dinheiro que vem? Ela não gera, não tem impostos, o pessoal não paga aqui, tudo que vai fazer depende do dinheiro de fora? É perguntando aqui o Ailton. E aí, Juninho, o que você responde? Boa pergunta, Ailton. Uma boa pergunta, Ailton. É, né? Agora você chegou no ponto X aí. Com certeza ela gera muitos impostos, né? Entra principalmente dinheiro aí de IPTU, IPVA. Acontece que o, desde o Pimentel, ele tava segurando esse dinheiro aí, né? E o Zema começou segurando também. Tanto é que os 6 milhões e meio ele vai começar a pagar a partir de 2020, né? Em, não sei se é 50 ou 60 vezes, né? Então era o dinheiro próprio. E agora começou a entrar porque parou de segurar o dinheiro lá, né? Isso precisa ser mudado, né? Precisa né? ser mudado. Porque o imposto que é pago aqui em Guaranés, ele sai daqui, vai lá para Brasília, vai para Belo Horizonte, depois volta aqui. Mas tem, claro, alguns recursos que ficam aqui no próprio município, né? E o município também tem o seu recurso próprio. É. Mas tem que, é uma reserva que tem que segurar para uma emergência. O Júlio Souza, para a gente finalizar aqui, que o tempo já estourou, o Gabriel já passou ali com a cara feia para meu lado. Vamos lá. Antônio Cláudio, acredito morar na melhor cidade de nossa região, mas... A politicagem, a falta de resultados tem feito nossa cidade ficar parada. A saúde precisa de socorro, as ruas estão um caos, recebo reclamação todos os dias de falta de remédios. O meu pai passa também por esse problema hoje. Torço pela minha cidade, mas acredito faltar fiscalização em muitos setores. Mas quando vou fazer uma reclamação, me parece que eu estou errado, Antônio Cláudio. Os vereadores ganham muito pelo pouco salário que ganham. Digo isso porque se pagamos eles para fiscalizar, então por que temos que ficar cobrando? Se a população tem que ficar em cima cobrando, então para que vereadores? Pergunta do Júlio. Boa tarde, Júlio. Né, como eu te falei, eu faço a minha parte, né, aquela história da formiguinha, né? Faço a minha parte, tento fiscalizar ao máximo, né? Mas quando tem uma ajuda da população, eu acho que todos ganham, né, Antônio Cláudio? Porque, querendo ou não, Guaranés também é grande, né? Juninho, agora para finalizar mesmo, gente, me perdoem as perguntas que ficaram aqui pro próximo vereador, né? Semana que vem a gente vai trazer outro vereador, provavelmente o Geraldo da Prata, foi convidado, a gente vai acertar essa semana. Antônio Cláudio pergunta pro Juninho a respeito da rua João Cândido de Souza. Ele já teve aqui, você já teve lá, Juninho, fez, aí depois fizeram uma limpeza. O que precisa mesmo era abrir a rua para dar acesso ali na Avenida Rebouças. Ah, calçá-la, iluminá-la, pois está ficando largada de novo, Antônio Cláudio. Está dizendo aqui o nosso ouvinte. É o Zé Davan, é isso mesmo? Zé Davan. Boa tarde, olha, já tive mesmo aí, já limpou, né? Foi me passado até pelo prefeito que seria construído aí, né? Fazer um calçamento, construir uma pracinha nesse local aí. Mas pode deixar, vou passar aí de novo. E vou cobrar o prefeito, né? E quanto à saúde, Antônio Cláudio, quero passar aí um pedido meu antigo pro prefeito, né? E em breve será realizado aí o kit viagem para os pacientes, né? E ressaltar aqui, né, a importância aí que hoje nós temos a Casa da Prata de Apoio, Casa de Apoio da Pratinha, os pacientes ficavam no tempo e logo vamos estar inaugurando aí, junto com o prefeito, né, uma casa em Divinolândia, que é uma demanda muito grande aí dos pacientes. Vai ter uma casa de apoio em Divinolândia. É porque lá o pessoal não tem como ficar, não, né? Tem. Lá o pessoal reclama muito. Então, dentro do possível, né, a gente está aí procurando melhorar na saúde. Mais um ouvinte questionando aqui a questão do velório, dizendo ali que o lugar do velório é muito bom, realmente, o lugar do velório é muito bom, é a estrutura dele que ficou pequena, né? A cidade cresceu, então precisa. A bandeira que eu acho que a Câmara deve levantar, com né? Com certeza. Você precisa, né? Precisa judiar demais as pessoas. Tem coisas ali, que, né, que eu falo que são prioridades, né? Sim, e o velório deve ser uma prioridade. É uma prioridade. Do prefeito, até porque era promessa de campanha, né? E promessa a gente cumpre, né? Juninho, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Antônio Cláudio, agradeço a todos os ouvintes, tá? E só acho que você tem que dar pelo menos umas 2 horas pra mim, Mas esse tempo aumentar, é curto, hein? Tem que aumentar, né? Esse tempo é curto. Já deu uma hora quase de conversa, tá vendo? Juninho, obrigado, viu? Eu que agradeço. O patrão aqui que liberou hoje, você, né? É, o patrão tá aí do meu lado. Obrigado, viu, Juninho? Um abraço, vamos fazer um intervalo em comercial e voltamos já pra encerrar o Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.